Era controle Salvador. Atlas 2, 1 e meia. Agora vai curvar à direita na proa 040. E o limite agora é o localizador. Atlas 2, 1 e meia. É direita pro 040, está do lado. Atlas 2, 1 e meia, nessa proa pode prosseguir até uma centena. Uma centena, Atlas 2, 1 e meia. Controle Salvador, bom dia. 35221 vai atingir 150, transfere. 5220, confirme. 5220, afirmo. O 5220, proa de ETAP da presente, descendo inicialmente ao nível 070. Anteriormente realizamos chamadas sem êxito. Para proa de ETAP, inicialmente 070, ainda estávamos sem a transferência da frequência pelo centro, ok? Copiado, 5220. Controle, aquele cordial bom dia, o Papa Tango e o Paparoso. E a Papa Oscar no meu pé, corredor Axé, pode falar da barra. Autorizaria prosseguir DCT na Lorenzo no 2500? Negativo, índio Papa Oscar, autorizado direto, porém é 1 no meu pé. 3804, 2000 pés, o ajuste 10, 16, reforço estabilizado. 2000 pés, tomará estável, autorizado e aliança, 3804. Zulu Vitor Juliette, com a proa ideal para o destino e estimado de pouso. Não, não é. A proa para o destino e o estimado para o pouso. Estima pouso, Ponopeia 30, senhor. A proa ideal para o destino a 03. Proa 03. Prossiga direto para o destino, subindo inicialmente para o nível 055. 055 para o ano 03, Zulu, está direto. 032, prossiga para 2000 pés, é o número 4 na aproximação, reposta avisada na LR. 2000, número 4, reportará, nome 032. Controle Salvador, bom dia, tem 3895, decola da Leda Bridge. Vigilância, 340, 3895, direto Leda. 340, direto Leda, 3895. Bono 777, Recife, 1251, alterna 13395. Bono 777, Recife, 1251, alternativa 13395. 251-3395, 777. Rumba 20, para o sequenciamento esquerda, proa 010. Proa 10, limite localizador, rumba 20. Passaredo 2227. Torre 1895, passaredo 2227. Obrigado, até já. O trip 5220 vai descer e manter o 070. Desce e mantém 070, 5220. Atrás 216, desce a 80, 080. 080, 3216, pode voar duna. Vai manter essa prova para o sequenciamento, TAM 3216. Defende, gente, nessa prova de septologue, então, 3216. Rumba 20, prossiga para 4000 pés, Rumba 20. 4000, a gente dá um vetor mais à direita para fechar. Gente, então eu não estou mais inscrito ao LOC, eu estou fazendo o mesmo. Inicialmente seu limite é o LOC, se até o LOC você não receber nenhuma instrução, você intercepta no LOC. Sim, essa prova intercepta o LOC, 3209. 227, full ILS embaixo travado. Passaredo 2227, bom dia, o ajuste no 016, continua a aproximação, aguardando o contato visual. Eite, passaredo. Pessoa de onboard. Passaredo 2227, tráfego avistado, livre pouso no 0, vento 130 graus, 10 nós. Livre pouso, passaredo 2227. Borde confirmando o destino Salvador. Copiado, 9M aqui, mate. Controle Salvador, bom dia, Carcará 01. Carcará 01, submantenha 350, saída OMO, vigilância. O Carcará 01, sobe para 350, saída MOMO. Serra Lima para descida. TAM 3216, desce ao 5. 350, 050 agora, restrito. Nível 050, tá 32 no meio. Rumba 20, desça para 2000 pés, curve à direita, proa 060. Rumba 20, intercepta nessa proa, localizador. 060, 2000, nessa proa, localizador, rumba 20. VIP 5220, 2000 pés, reporte estabilizado. Para 2000 pés, reporte estabilizado, 5220. 3804, bom pouso, torre 1895. 295, estabilizar. Boa. Controle aqui do Serra Lima para descida. Desce ao 060, quilo Serra Lima. 060. Controle Salvador, tem 3895, autorizaria direto o bridge. 3295, mantenha a saída. Mantém. O Zulu Vitor Juliette, prossiga ao 095, Zulu Vitor Juliette. Rumba 20, tem condição de manter a presente velocidade até a duna? Vai manter a velocidade até a duna. Na 3216, reduza para 229, na 3216. 2209 agora, 3216. Option 01016. A 3895, centro em 1251, alternativa 13395 e solicite ao mesmo pro Edbridge. Tem que estar na 3895, centro em 1251, alterna 13395, obrigado. Em dia para a próxima, não há tráfego a reportar, até o regresso. Escuta em paz. Passaria 2227 no solo 07, chame solo livre direita em 1219. 1219, obrigado. Na proa 20020 e o limite o localizador. Proa 20 limitado pelo localizador aqui no Serra Lima. Receptando o localizador, o 9032. 9032, complete a aproximação, torre 1895. 1895. Então 3804, ele pousa na 0, vento 1110 graus, 08 nós. Repouso, então 3804. Oi, boa tarde, o 9032 estabilizando, localizador. 9032, bom dia, puxa aproximação, segundo para pouso, aeronave que precede, um Airbus Jatan, para pouso 10, ajuste no 016. Reporte baixado, travado, aguardando o estelismo. Baixado, travado, 9032. É 001, chame agora Recife, em 1251, alternativa corrigindo. 1260, alterne 128.8. É o Carcará 21, chama Recife agora 260 e confirme secundária. 128.8, Carcará 21. 1288, cliente Carcará 21. 5-0, 49 a bordo, 330, altera Natal para trás. 149 a bordo? 49 049, Ciente, gol 950 9250, parte principal, Índia e Alfa, ponto espera 2-18-95, altímetro no 0, no meia, bom voo. E Alfa, ponto espera 1895. Obrigado, meu trabalho. Passa 2227, mantém a posição antes da Juliette, vai aguardar a passagem do Boeing 737 da Gol. Após o seu ingresso da via Juliette, prosseguir remoto no 4. Eis agora do colega da Gol, após Juliette, remoto no 4, passarei. Desce então para 3000 pés, quilo Serra Lima, mantendo a presente proa. 3000, mantendo proa. 0 vento 140 graus e no 0 mais. Leve pouso, 9032. Taxi. Paulo, tá 3804, livrou, você escuta. Livrou, bom dia, via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso, tá 3804, portão previsto 01. Encontre-se ocupado, já vai ser liberado. E a Alfa vai aguardar essa Juliette, o TAM 3804, se escuta. 096, continua aproximação, é o segundo para pouso, aguardando o pistolinho, que o precede a um Boeing da Gol. 5220. Pare para prosseguir. Tango Alfa Quebec, mantenha a posição. Entregue a máxima possível, rumo 20. Complete a aproximação, torre 1895. 1895. Salvador, boa tarde. Voo 9250, ponte de espera. Voo 9250, mantenha ponte de espera. 9250. Voo 9032, no solo azul 1, livre direito, chame só a linha 219, agilizado. 219. Pelo Serra Lima, possível para 2000 pés. 10, 10 no meio ajuste. 2000, ajustado 10, 10. Take off, 1910. 050, chegada a Mari. Bom dia, Gol 9032, livre na sua escuta. Dia 9032, da Golf Alpha, reporte antes da Juliette para ingresso. Golf Alpha, de Juliette. Trip 5220, agora final de 3 milhas, baixo travado. Gente, trip 5220, coisa de aproximação, aguardando a autorização para pouso. 5220. O trip 5220, agora livre pouso 10, retorno 20 graus, 10 norte. Livre pouso, 5220. Number 25, Airborne 812, contact Salvador Approach Control, 120.8. 425, control 120, that's power. 3216, reduza para aproximação, tráfego precede 5 milhas com 120 de ground, passando o marcador externo. Dado pela colaboração, torre 1895. 1895 já na mínima, 3216, obrigado. Pela ponte, um bate. O 9250, era Mateu, ponto de espera da 10, temos 12 nave para pouso 1, sequência de pouso para pistão 10, gentileza abaixo. Não tem a posição, 9250. Trip 5220 no solo 13, livre direito, chame solo em 1219. Direito 1209, 5220. Torre Salvador, são 32 no meio, bom dia. São 32 no meia, bom dia, continue a aproximação, é o segundo para pouso, ajuste no 0 no meia, nave que o precede é um Embraer, da Fonseca. Tem, 32 no meia, guardando. Torre Salvador, é o 430, final de 4.5, visão com a pista, que é baixado para baixo. Rumba 20, livre pouso 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós, tráfego já avistado. Quatro, 463, com 93 a bordo, 3 horas, alterna Salvador. O PLB é 93093? 93. Direita Indy Alpha, com a esfera 28895, altímetro 10 no meia, tem um bom voo e bom dia. Azul 4463. Direita 2895, direita Indy Alpha, muito obrigado. 3804, via Juliette, observe a liberação do Embraer da Azul, prossegue o portão 01. Consciência após liberação do Azul, prossegue para o 01, 3204. 19032, via Juliette, portão 03. 03, via Juliette, 9032. De meia da Azul, prossiga para 2000 pés, 10, 1 no meio, ajuste é postabilizado no NF. Kilo Serra Lima, complete a aproximação, torre 1895. 1895, Kilo Serra Lima. Salvador, Papa Romeu, Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, confirma intenções, pouso 1017. Tá, intenção de pouso na 1017. Reporte para cancelamento das regras de voo. Kilo Serra Lima, ajuste no 0 no meio, vento no 40 graus, 08 nós. Gente, Lima. Proa de estar com o sinal 32 no meio, aposto na DA. Puma 20 no solo, usina meia, liga à esquerda, agilizando. E um grande sequenciamento para pouso na pista 1-0, ok? Então, no linha adiantar o seu táxi A, temos também aeronaves ingressando no pátio para estacionar, ok? Problema. A 32 no meia, livre pouso na 0, vento no 70 graus, 06 nós. Livre pouso na 32 no meia. Kilo Serra Lima, passando o externo momento, solicita a modificação para 1-7. O Kilo Serra Lima está modificado 1-7, curva agora à esquerda, reporte na final da 1-7, o Kilo Serra Lima. Vai chamar a final da 1-7, Lima. Você prosseguiu o táxi, o Tango Alfa Quebec, via parte principal, após Índia e Alfa, seguindo com o número 3 para a decolagem, um Embraer da Azul. Quando pronto, vai chamar a torre novamente, 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0, no meio, até um bom voo e bom dia. Sobe 1-0, Índia, Alfa, o tráfego da Montepera Torre, 1-8, tráfego da Azul, uma torre. Bom dia. Tá, 3-2, 1-6, no solo, 1-7, liga direito, chame solo, 1-2, 1-9. Direito 219, tá 3-2, 1-6. O Kilo Serra Lima, se tiver condições de cortar a base para pouso 1-7, tá em autoautorizado. Positivo, vamos agilizar aqui. 9-2-5-0, livre decolagem 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2-2. Decolagem na 0292. Tori vai chamar a torre em 1895 para ingressar no circuito de tráfego. Depois, nesta torre, irei chamar a torre 1-8-95 para pouso. Novembro em Mike. Chame agora, 1895, novembro em Mike. Chamarei agora, novembro em Mike. Pouso baixar travado. Azul 4463, a Lima tem cabeceira no zero. A Lima tem no zero, 4463. Sou Salvador, boa tarde, novembro Yankee Mike na perda da secretária visual do campo. Novembro Yankee Mike, o ajuste no zero no meio, vento 130 graus, 089, a porte final da 17, o novembro Yankee Mike. Esperei final da 1-7, o novembro em que mais? Salvador, gente, Talva, Tango, Alfa, Quebec, mantém a espera da 1-0. O 9250, decolado 1-9, chame controle 1-0-18. 0-8, obrigado. Para PH confirmando 1-0-0, uma centena. 9250, 390, sai da PUCA, vigilância. Vigilância, 390, ascensão, obrigado. 23. 3-2-1-6, antes da Juliette. Prossegue, via Juliette, portão 05, tá 3-2-1-6. Juliette para 05, 3-2-1-6. 4-4-6. Ajuste 1-0, 1-6, resposta habilitada na aliança. 3144, desço para 2000 pés, ajuste no 016, reporte estabilizado no MS. 2016, resposta da estabilização de uma direção do outro, então? Mantenha projetada 3144. Prossiga. Você tem algum plano aí do Paraguarulhos, Papreto? Negativo, passarei do terceiro horário. Ah, vou checar aqui então. Sete. O 4463, decolado 2-1, chame controle, 1-2-0-8. 208, 4463. Então, Alfa Quebec, mantém cabeceira no zero e aguarde separação com a matrícula à sua frente. Patrulha Salvador, bom dia, Azul 4463, cruzando 1300 da El. Bom dia, 4463, sobre mantenha 180, sai da El, vigilância. Sobe 180, da El, vigilância 4463. Me chamou para a cópia? Chame a 213, número 2 para cópia, repara da Eule da Bridge, só um minuto. Salvador, November Yankee Mike, 3 milhas da cafeira da 1-7. November Yankee Mike, eu te aproximação, aguardando o contato visual. 8-3, cópia. Vem aqui, vai que já estou aqui, ó, Sérgio. 0 está autorizado. A rota direto Arubi, após direto BH, decolada 10 com curva direita na subida Coral. Aciona 5450, controle 120, decimal 8 e a torre opera em 1 no 8, decimal 95. Quebec, vento 160 graus, 099, livre decolagem 10. Decolagem 10, Quebec. 183, passe militar, livre sonar, chame táxi. Galeão nível 3, meia dúzia, zero, está autorizado, via Pesolono 0 até SMAP, Eco Sierra, Mike Alfa Papá, SMAP, após conforme roda do plano de voo. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo, Romeo India, Delta, Eco, Bridge, aciona 5427, controle 120, decimal 8. Subida da El, ok? Da El, Leda e após direto Bridge. Da El, Leda. Correto, chama 62 no 3 no 2, chame pronto, puxa, pega o acionamento. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Tango, Alfa Quebec, decolou, mantém proa, vai cruzando 2000 pés, vai iniciar a curva direita, na saída da El, Leda, transição, eu disse, Tango, Alfa Quebec. Tango, Alfa Quebec, tudo mantém, 430, saída da El. 430, na saída da El, Tango, Alfa Quebec. Bom, gentileza, senhor, só confirmando, a posição seguinte, então, a Eudes, Não está na nossa rota pelo November 857. Só confirme, por gentileza. Vamos questionar o Centro Recife, Tango Alfa Quebec. Estou lá inicialmente voado da Euler. A gente vai checar aqui qual será o próximo ponto para que o seu intercept up em November 857. Ok, da El, Leda, aguardando a posição seguinte, grato, Tango Alfa Quebec. Bomba 25, Richard mantém 090. Roger, Bomba 25, mantém 090, expect call Recife Center. Bomba 25. Lu Vitor Juliette, chame agora o Centro Recife em 12545, alternativa 12685, Lu Vitor Juliette. Alternativa 12685, Zulu Vitor Juliette. Desce para o 50 na prova de etapa, Louro 941. Está livre o táxi, chame para o cruzamento da pista 190, confirme pelo menos. 685. Tango Alfa Quebec, instrução do Centro Recife, após Leda, eu vou a Bidev. Ok, muito grato, após Leda, Bidev, Tango Alfa Quebec. Possibilidade do Tango Alfa Quebec estar presente para o Leda? Autorizado, Leda, Tango Alfa Quebec, está presente. Obrigado, direto Leda. Muito obrigado. Estabilizado, está 3144. 3144, torre 1895, composto. 1895, boa. Azul 4463, Recife em 1251, alternativa 12395. 251, alternativa 2395, 4463, Piazza Bandeira. Zuno 44. Só 3144, bom dia. Vento 1110 graus, 09 nós. O ajuste 10-16, tráfego avistado, livre pouso 10. Então 3144. Ajustado 16. Livre o pouso 10, até 3144. A gente mantém a posição.